Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. No último programa, com estes convidados, anunciámos, e estava previsto, falarmos de alguns santos que durante o mês de junho se tornam mais conhecidos, mais populares, como são os casos de Santo António de Lisboa e São João Batista. Por limitação de tempo, não foi possível, pelo que falaremos hoje deles. Entretanto, e no momento em que estamos a gravar este programa, que não é a data em que ele vai sair, longe disso, tivemos conhecimento que o Papa Francisco apresentou uma encíclica sobre ecologia, Louvado Sejas, foi publicada, portanto, há dois dias em relação a esta gravação. Eu ainda não tive a oportunidade de a ler. Sei que muitas pessoas se têm questionado sobre o tema, a ecologia. Sei que já existem comentários, alguns até desfavoráveis. Como ainda não li, não estou em condições de comentar, de opinar. Por isso eu pergunto, e vou perguntar aqui ao meu amigo Diácono Francisco. Francisco, como eu costumo de o chamar, não por falta de respeito, mas por amizade. Francisco, o porquê de uma encíclica sobre ecologia? Ora viva Armando, ora viva doutora Teresa, caros ouvintes. Eu penso que nós temos que dar graças a Deus por termos um Papa que sabe ver mais longe do que aquilo que às vezes a nossa miopia, a nossa cegueira, ou pelo menos os nossos fracos horizontes aparecem. Isto porquê? Enfim, a encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, do Papa Francisco, que saiu neste mês de junho, vem já anunciado há algum tempo com grande expectativa. E há, de verdade, pessoas que se manifestam pela estranheza deste documento. Estranheza que diz respeito a se é oportuno, se não é oportuno, se são estes os motivos ou as grandes linhas pelas quais a Igreja neste momento se tem que preocupar e debruçar. E, de facto, diríamos, numa primeira análise, se, digo pessoalmente, se me perguntassem a mim sobre o que era neste momento urgente falar, na minha gestão de expectativas, eu não colocaria a questão ecológica em primeiro lugar. E quando o Papa Francisco anunciou na viagem que fez à Coreia que em junho lançaria uma encíclica sobre estes temas, eu, enfim, fiquei surpreendido, não posso dizer que não. E estes dias li de jato, de empreitada, a encíclica e mudei a minha posição a 180 graus, porque de verdade aquilo que me parece é que o Papa Francisco é capaz de ver mais longe do que aquilo que as nossas cegueiras, miopias, a gestão das nossas expectativas são capazes de fazer. Eu, olhando para este documento, não é? Eu vi linhas absolutamente extraordinárias. O Bispo Dom Virgílio, o nosso Bispo de Coimbra, em declarações à Rádio Vaticana, dizia que este é um ato de coragem do Papa extraordinário. E, de facto, é um ato de coragem. Podemos até recuperar essa afirmação, não é? É um ato de coragem porque sabemos que há interesses de caráter económico que dificultam o progresso neste caminho da defesa do meio ambiente. Um Papa da Igreja Católica dizer aquilo que pensa o homem da rua, dizê-lo alto e bom som, dizê-lo com clarividência e autoridade, é absolutamente notável. Eu corroboro a 100% estas palavras do Bispo de Coimbra a propósito desta encíclica. Primeiro porque o Papa faz um diagnóstico extraordinário do ponto de situação em que nos encontramos, dos grandes déficits contra, dos grandes atentados contra o meio ambiente. O primeiro capítulo da Laudato Si é precisamente isso, não é? O que está a acontecer à nossa casa. E o Papa vai falando, precisamente, de ponto por ponto, daquilo que são os profundos ataques ao meio ambiente. Seja as mudanças climáticas, não é? Não nos podemos esquecer que até ao final do século XXI, na melhor das expectativas, nestes 85 anos que nos separam do fim do século XXI, na melhor das expectativas, o clima irá subir em média 4 graus, se nada for feito. Portanto, isto é dantesco. Não é? O que isto significa com o degelo, com a seca de recursos hídricos, etc. A questão da água, não é? Da poluição das águas e dos aquíferos. A questão da perda da biodiversidade, a quantidade de biodiversidade ameaçada neste momento. A deterioração da qualidade da vida humana e degradação social. Desigualdade entre hemisfério norte e hemisfério sul, países ricos e em vias de desenvolvimento. E depois o Papa fala em dois pontos síntese, quando faz a primeira parte, o diagnóstico, não é? Termina com dois pontos síntese que são extraordinários. Um, a fraqueza das reações. O Papa tem a coragem de dizer tudo aquilo que nós pensamos, preto no branco, dizendo, calma aí, isto não avança, porque sucessivos acordos ambientais feitos em sede da ONU, Rio 92, Rio mais 20, etc, etc, etc, tudo isso ninguém faz, porque os Estados Unidos e a China continuam a produzir o que querem, a fazer o que querem e a mandar o lixo tóxico para a África. O Papa diz isto com esta clareza, mete ali a descoberto tudo, ninguém faz nada. Portanto, por isso é que o Papa encima essa secção dentro do capítulo 1 como a fraqueza das reações, porque é isto, que não está com meias palavras. A ação tem sido fraca, tíbia. E depois, a seguir, muito interessante, o Papa tem um último aspecto para abordar o diagnóstico, é aquilo que ele diz, a diversidade de opiniões. E então onde é que o Papa aqui que ele vai explicar e recolocar a questão ambiental naquilo que deve ser a preocupação da Igreja Católica na defesa de um humanismo integral na linha do Vaticano II. Quando ele fala da diversidade de reações e de opiniões que existem, diz assim, bem, para uns o problema está na sobrepopulação. E então, com medidas malthusianas ou neo-malthusianas, vamos controlar a natalidade, distribuir contraceptivos por este mundo afora, criar políticas antinatalistas para controlar o crescimento populacional. E o Papa diz erro. Erro. E depois até dá alguns exemplos muito interessantes a este nível. De que nos vale haver preocupação ecológica salvando as plantas e os animaizinhos e não sei o quê, e matarmos os filhos nos ventres de suas mães. Uma coisa e outra está profundamente ligada. Portanto, esta diversidade de opiniões, algumas delas contraditórias, aqui temos tantas vezes falado sobre isso, basta recordar aquela campanha dos bispos espanhóis, há uns anos atrás, em que tinha a fotografia de um lince ibérico. E dizia tão de um lado, e do outro lado tinha a fotografia de um bebê, uma ecografia, um bebê no útero materno. E dizia, se matares o lince ibérico, tens direito a não sei quantos anos de cadeia e pagas uma multa de não sei quanto. Se matares este bebê, não há problema nenhum. Ainda te pagam a ti uma estadia, consulta, 3 meses de férias, etc, não sei quais. Portanto, este primeiro capítulo é preto no branco, não é? Eu estou convencido que há muitos políticos e muita gente da finança e da política que não vai conseguir passar deste primeiro capítulo, porque isto é uma chancada, é uma lambada na cara, este primeiro capítulo. Depois, no segundo capítulo, o Papa fala sobre a questão do Evangelho, da criação, o que é que a mensagem da fé, o que é que a palavra de Deus pode iluminar a questão sobre a guarda. O Papa Francisco insere-se naquilo que poderíamos chamar uma teologia do cuidado, Há uma teologia própria sobre isto, e o Papa inscreve-se dentro daí, a teologia do cuidado. Aliás, a palavra cuidado aparece logo no subtítulo da encíclica, não é? Sobre o cuidado da casa comum. Depois, o Papa, no terceiro capítulo, fala a raiz humana desta crise ecológica. Não é? Então, chegámos aqui, primeiro ponto, onde chegámos? Segundo ponto, o que é que a palavra de Deus pode iluminar sobre o ponto a que chegámos? Agora vamos procurar as raízes deste problema. É o terceiro ponto. Não é? A raiz humana desta crise. E vemos a questão do paradigma tecnocrático e tecnológico, os avanços estupendos, mas que trouxeram uma fatura ecológica a pagar esmagadora. Não é? O antropocentrismo. Nós já não ouvíamos esta palavra há muito tempo nos documentos da Igreja. Vamos ser muito claros. Há muito tempo que os documentos da Igreja não falavam de antropocentrismo, ou seja, esta ideologia de que o homem é o Deus de si próprio. Não é? Há muito tempo, Papa Francisco, até teologicamente aqui, está a dar uma achega muito interessante e vem buscar novamente os temas do relativismo ético, que eram tão queridos ao Papa anterior, ao Papa Bento XVI. Aliás, a encíclica está cheinha de referências ao Papa Bento XVI e muito interessante esta, a nível das referências também, sabem que é uma da forma, nós lemos uma encíclica, uma das coisas que fica aqui o segredo para a gente colocar é, vamos ver, qual é a primeira citação de uma encíclica, não é? Porque diz logo tudo. Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis. Portanto, isto diz logo tudo. Qual é a última citação da encíclica? São Basílio Magno e São Tomás de Aquino. Não é? Ou seja, os grandes, grandes, não é? Da doutrina da Igreja. Isto diz logo muito. E, pelo meio, este documento transforma-se num documento global. Não só porque fala, de facto, da Terra, mas torna-se num documento global porque, ineditamente, pela primeira vez, nós temos um documento que, a miúde, vai passando por citações de documentos de conferências episcopais. Nunca nenhum documento, nenhuma encíclica, citou tantas referências dos documentos produzidos por bispos nas suas respectivas conferências episcopais. Ou seja, constantemente nós estamos a passar por documentos, como dizia o Papa, diz, como diziam os bispos da Argentina, como diziam os bispos não sei de onde, até como diziam os bispos de Portugal. Há uma passagem que se refere a um documento dos bispos de Portugal, nesta encíclica, ou seja, um conjunto de referências muito interessantes. E depois o Papa tira três consequências deste apanhado. Um, a defesa dos valores para uma ecologia integral. Quais são os valores que devem nortear, humanisticamente falando, os valores, parte ética, uma defesa da ecologia integral, que é o capítulo 4. Capítulo 5, ação. Não basta só ficar nos grandes princípios. Ação. Quais são as linhas de ação que se devem hoje assumir? E o 6º capítulo, porque isto nós não somos simplesmente pessoas nem de princípios éticos, nem de ação, mas somos pessoas de espiritualidade. Não é? E o próprio da Igreja é essa dimensão espiritual. Então, linhas de espiritualidade ecológica. Estão a entender? Ou seja, o Papa faz, primeiro capítulo, ponto de situação. Segundo capítulo, o que é que a palavra de Deus diz sobre o ponto de situação. Terceiro, como é que chegámos aqui? E depois, e agora? Não é? Princípios. Quarto capítulo, quinto capítulo, ação. Sexto capítulo, uma espiritualidade e uma educação ambiental integral. Por estas referências todas, e muitas mais depois com certeza haverão, de facto aconselha-se muito a leitura deste documento e aconselha-se muito a leitura e a divulgação. Não é? Ou seja, eu lia este documento e estava a pensar várias vezes que era bom que isto chegasse aos nossos políticos, que os nossos católicos oferecessem isto aos nossos políticos, ao Presidente da Câmara, ao Presidente da Junta de Freguesia, a quem tem a missão de... Porque desde a base, mais base, até ao topo. Era bom que o católico dissesse, olha, aqui tem um guia, um GPS, que pode ajudar na persecução do desenvolvimento, da procura do cuidado pela casa comum, que é a nossa terra. Aqui a sugestão do Papa Francisco. Soutora, de facto, o Francisco fez uma direta para ler estes 260 e não sei quantos pontos. Nós ainda não fizemos isso, mas pelo que acabamos de ouvir, ficamos com a impressão de facto que este termo ecologia, pelo menos falo por mim, que o estava a reservar apenas para a mãe natureza, como alguns gostam de dizer. Mas a verdade é que eu fico com a impressão de que é uma encíclica muito abrangente, que toca muitos pontos. Aliás, logo no princípio, eu já tenho a encíclica, mas ainda não a li, mas a verdade é que logo diz algo parecido com isto. Não se trata apenas de salvar a terra, mas de salvar o homem que habita a terra. Portanto, isto de facto é mesmo para refletir. E penso que, de facto, muitas coisas que hoje acontecem, nós podemos levá-las para este campo da ecologia. Eu estou a pensar, doutora, um observador da Santa Sé nestes dias dizia que alertou para a fome e para as formas indignas de muitas pessoas no mundo. Aliás, o próprio Papa, na encíclica, diz que creio que um terço, penso que é isto, que um terço dos alimentos que se perdem. Quer dizer, isto de facto é triste, é lamentável, isto é ecologia, penso eu, porque enquanto estas coisas acabam por dar campo do ambiente, outros passam fome. Eu penso que este observador da Santa Sé dizia que os famintos não são números, são pessoas reais que sofrem, gritam e choram sem que ninguém os escute. Isto é de facto terrível. Eu vi também esta semana um documento que saiu num jornal diário em que dizia que em Portugal se fazem, em média, 45 abortos por dia. Muitos já repetidos, creio que há casos até de 8, eu não tenho bem a certeza, mas fiquei com esta impressão, e que muitos são adolescentes, e que o Estado gasta 11 milhões de facto nestes 45 abortos que faz por dia. Num mundo, já não me refiro a Portugal, mas num mundo que vive com dificuldades, nós vemos, portanto, e vemos pela constatação das pessoas que se fala de crise, que se fala de problemas, de muitas pessoas com muita dificuldade. No entanto, parece-me que neste aspecto ninguém levanta a voz. E tem que ser o Papa, não é? Tem que ser o Papa a levantar a voz e dizer, cuidado, então, como é que é? Se de facto não há para o mínimo, como é que se pode esbanjar? As pessoas ficam nas consultas meses para serem internadas, as pessoas fazem filas para fazer um exame e depois gastam-se 11 milhões a fazer abortos. Isto, de facto, é terrível. Não sei, doutora, depois disto tudo, não é comentar encíclico, porque nós ainda não a lemos. Não, é só acrescento, é que já estava com... Não, ainda não a tenho, não a comprei, mas agora, após esta introdução do diácono, ainda ficou mais vontade, se bem que eu tinha pensado comprar, em vez de adiar mais uma semana, provavelmente para a semana... Eu ofereço em direto. Para a semana vou a Coimbra e acho que vou perguntar ao Padre António quantas quer que eu traga, porque acho que devia ser divulgado, não é? Houvesse uma árvore em mim e as suas folhas me enchessem o peito e o meu corpo se colorisse discreto ao alcance de um verde perfeito. Natureza estivesse tudo assim, como dentro dos homens fosse certo haver humor pelas coisas sem fim, ter o céu e a terra mais perto e saber o que sente a chuva e o escuro e até ter percepção incrível de inseto. Todas as coisas para o futuro ser com a natureza um arquiteto. ser com a natureza um arquiteto. Houvesse uma árvore em mim e as suas folhas me enchessem em peito, e o meu corpo sucumbisse discreto ao alcance de um verde perfeito. E saber o que sente a chuva e o escuro, e até ter percepção incrível de inseto. Amando todas as coisas para o futuro, e ser com a natureza um arquiteto. Ser com a natureza um arquiteto. Ser com a natureza um arquiteto. Ser com a natureza um arquiteto. Arquiteto, ser com a natureza um arquiteto, ser com a natureza um arquiteto, ser com a natureza um arquiteto. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a doutora Teresa Mendes Costa. Portanto, o último programa, com estes convidados, anunciámos, e estava previsto, falarmos de alguns santos que durante o mês de junho se tornam mais conhecidos, mais populares, como são os casos de Santo António, de Lisboa, São João Batista e também, eventualmente, São Pedro e São Paulo. Não estava previsto começarmos este programa com esta encíclica sobre ecologia, mas, como disse no princípio, esta encíclica, no momento em que estamos a gravar, foi apresentada pelo Santo Padre Francisco há dois dias. Por isso, é um assunto que está quente e nós aproveitamos para fazer esta primeira parte do programa sobre ecologia. Vamos, então, agora falar um bocadinho dos santos populares e vou colocar aqui esta questão à Sra. Teresa. Durante o mês de junho realizam-se, ou já se realizaram, em alguns casos, as festas de alguns santos muito populares em Portugal. Santo António de Lisboa, 13 de junho, e São João Batista, 24 de junho. Ainda não foi, mas vai ser, porque o programa está a ser gravado. Santos que tiveram uma vida muito austera, muito difícil, e hoje são apresentados de uma forma também diferente, muito divertidos, muito casamenteiros. O que é que levará, o povo a apresentá-los desta forma? Olha, já não tinha prevenido que hoje iríamos falar nas festas dos santos, chamados santos populares, e eu resolvi, através da internet, dar uma volta a estas festas. E ganhei muito com isso, porque aprendi coisas que não sabia, e fiquei a saber, para já, que elas são de origem pagã. Terceiro, que as festas, sobretudo as de São João, é uma enormidade de países que as festejam, e quer no Norte, quer no Sul. É agora na altura do verão no hemisfério norte e na altura do inverno no hemisfério sul. A verdade é que eu acho que não há país nenhum que escape às festas populares. E, por outro lado, fez-me a impressão de que as festas destes santos nos países católicos festejam-se de uma maneira igual às dos países não católicos, rotulados de não católicos, porque as festas são apenas com manifestações pagãs. São as fogueiras, são os balões, são os bailes, são, até posso dizer, as superstições. Eu lembro quando estava no colégio, apesar de ser colégio de freiras, nós tínhamos realmente feriado no Santo António, visto que Santo António era o feriado do município, e que também fiquei a saber que há 51 municípios que têm o feriado em Santo António, São Pedro a seguir, com 15, acho eu, e lamento que eu gosto muito de São Paulo. São Paulo não é um município com feriado, e é preciso ter um município só meu para pôr São Paulo com feriado nacional do município nessa época. Mas mesmo nas feiras, como digo, nós festejávamos o Santo António de uma maneira pagã. Para nós era muito divertido a fogueira, era muito divertido o tostão que se lançava na fogueira, e no dia seguinte lá estava uma data de meninas à porta do ramalhão à espera que passasse um pobre para lhe dar o tostão queimado. Já saltavam a fogueira nessa altura? Já, sim senhora. E depois perguntava-se o nome ao pobre, e o pobre dizia que era João António Felizbino, e pronto, a gente já sabia que o futuro marido seria com esse nome. Lembro de uma... Essa é a parte cómica da minha, que eu nunca pus o tostão. Mas acedia para fazer outra brincadeira, que era com uma caneta daquelas antigas, da par, que se media no tinteiro, não é? Que a gente numa folha de papel dava três vezes borrões, depois dobrava a folha, alisava, e aquilo ficava um autêntico teste de rochar. E uma vez eu fiz isso, a ver qual era o meu... Embora eu já soubesse que não casava. Porque havia outra história, que era com a laranja. A gente desbolhava a laranja, inteirinha a casca, punhamos na palma da mão, dávamos três murros, e em quantos bocados ela se partisse, eram os anos que faltava para a gente se casar. A laranja não se partia, é porque a gente ia para a freira. Portanto, como a minha laranja nunca se partiu, eu tive sempre a certeza que não me casava. Mas, entretanto, voltando ao Santo António, eu fiz essa coisa dos borrões, e tenho a dizer que a figura que nós descobríssemos nos borrões era a profissão do nosso noivo. E tenho a dizer aos ouvintes e aos presentes que essa única vez que fiz a brincadeira saiu-me um palhaço perfeito, com as mãozinhas para os lados, os pés para fora, parecia o Chaplin. E eu fiquei um bocado perturbada com aquela previsão. Bom, isto era tudo brincadeiras, claro que a gente, mas isto é para dizer, mesmo num colégio de freiras nós brincávamos ao Santo António apenas sob o ponto de vista pagão, né? Eu acho que isso é lamentável, que não haja uma referência depois, quando são santos, quer o Santo António, quer São João, quer São Pedro, e hoje, concretamente, a pensar nisto, encontrei-me a dizer que o São João foi o primeiro discípulo missionário, que o Papa passa a vida a recomendar que sejamos, e que é pena que realmente são santos com uma vida riquíssima, que podiam servir, inclusive, de reflexão para os momentos atuais, inclusive para se compreender melhor a ecologia. Francisco, talvez possamos falar um bocadinho então deste de São João Batista e também de Santo António, que lhe parece? Sim, eu gostava de fazer ainda uma abordagem ao comum desta questão das festas populares. Até porque uma das últimas edições do jornal Correio de Coimbra, aliás, a edição que sai precisamente neste fim de semana em que estamos a gravar o programa, o jornal da Diocese de Coimbra, é precisamente dedicado com um dossiê à questão das festas populares, não é? Ou seja, à necessidade que temos hoje de evangelizar as festas populares. Eu pedi a um conjunto de sacerdotes que têm ao seu encargo na Diocese de Coimbra das mais importantes festas populares que dessem o seu parecer, um testemunho sobre alguns desafios das festas. Nomeadamente pedi ao padre Frei Domingos, que é o pároco de Santo António dos Olivais, em Coimbra, que tem a grande festa de Santo António dos Olivais, que falasse sobre alguns dos desafios pastorais. Pedi ao padre Carlos Noronha, de Buarcos, que tem também as grandes romarias agora do São Pedro, da Senhora dos Navegantes, etc., São Paitelo, em Buarcos, sobretudo muito ligado também à arte chávega, etc., que junta milhares de pessoas. Pedi ao padre Pedro, que é o reitor do Santuário do Divino Senhor da Serra, junto a Coimbra, o maior santuário da diocese, que agora também no mês de agosto tem a sua romaria que dura por 9 dias. E pedi, por fim, ao padre Orlando Henriques, que está pároco na Pampilhosa da Serra e que é, de todos os párocos da diocese, o que tem maior número de festas populares, chegando a celebrar uma centena de festas populares ao longo do ano. E, portanto, pedi a cada um deles que desse as suas diferentes perspectivas. Enfim, os textos estão muitíssimo interessantes. E muitos tocam pontos comuns uns aos outros. E nós, hoje que estamos a falar sobre festas populares, eu gostava aqui de salientar dois ou três desses pontos. Em primeiro lugar, por exemplo, o padre Pedro começa o seu texto com uma avaliação muito interessante. A Igreja sempre soube evangelizar, sacralizar as festas profanas. Não é? O Natal era a festa ao Sol Invictus, passa a ser a festa do nascimento do menino Jesus, as festas da primavera e das plantações passam a ser as festas da Páscoa, as festas das colheitas e no final das colheitas passam a ser as festas de todos os santos. Ou seja, a Igreja foi perita em dar carga, sentido religioso às festas que o mundo pagão já tinha naqueles timings próprios, no seu calendário próprio. E o padre Pedro diz que hoje o que está a acontecer é o contrário. É o mundo pagão volta à carga para paganizar as nossas festas religiosas. E se nós ficarmos adormecidos, é isto que vai acontecendo. Não sei se vocês leram também este propósito a entrevista que o Sr. Bispo de Bragança deu ao semanário da Agência Eclésia há dias a propósito das festas populares. E ele diz, atenção, as festas populares, não lhes basta serem festas religiosas. Têm que ser festas autenticamente cristãs. Não é? Porque sinais de religiosidade popular pagã há muitos. Não é? Que estão hoje passam por mesclas diferentes, não é? Mas vamos, por exemplo, fazer um teste, uma prova dos nove. Vejamos os cartazes das nossas festas populares aí em qualquer aldeia, não é? O pobre São Sebastião, não é? Que ali está desnudo, cravejado de setas, condiz com as moças que estão desnudas a dançar nos prospetos com música e bandas musicais e etc. de gosto e de moral muitíssimo duvidosos. Ou seja, nós já nos habituámos, não é, a que neste momento a celebração do padroeiro seja o pretexto para o deboche, a falta de gosto, de bom senso, a verdadeira, o completo desvirtuar do sentido cristão das festas. Não é? Por isso o Bispo de Bragança Miranda, nessa entrevista à Agência Eclésia, dizia que é importante que as festas religiosas não sejam uma espécie de evasão lúdica, mas sejam autênticas celebrações comunitárias de fé. Caros amigos, vamos ser muito claros. O recinto está decorado. As equipes de som estão preparadas. As equipes de luzes estão preparadas. As quermesses com barris de cerveja estão a funcionar. Mas o prior chega para celebrar a missa, tem meia dúzia de velhinhas piedosas dentro da capela, uma algazarra cá fora, quer alguém para ler uma leitura? Não tem. Quer alguém que cante um cântico? Muitas vezes não há, porque até os costumes de se contratarem bandas filarmónicas, para quê gastar 300 contos numa banda filarmónica quando, se o gastarmos em cerveja, ainda ficamos com lucro? Portanto, a questão é esta. E nós, impávidos e serenos, não é? E por isso é que os desafios para estas festas populares são muitos. É claro que é bom o divertimento, atenção. É claro que é bom haver um sentido comunitário forte. É claro que é bom todas estas manifestações que passam também pelo baile, pelo convívio, pela comida, pela bebida. Tudo isso é saudável. Tudo isso é saudável. Agora, tudo isso tem que estar ao serviço de um bem maior, que é a construção da comunidade cristã e a celebração da fé. E o que nós vemos hoje em dia é que, patrocinado por muitas instituições e movimentos, as festas religiosas, olhem, têm o pretexto, é o santo é o pretexto, não é o centro da festividade. E isto eu penso que nos devia a nós implicar para uma séria reflexão, porque, como dizia o padre Orlando muito bem, o que é que havemos de fazer? Vamos nós, Igreja Católica, estar a contribuir para este peditório de paganização da fé, ou temos a coragem de cortar a direito? Isto é uma questão muito complexa. E nós aqui mudámos muito. Há aqui uma paróquia perto, muito perto, uma igreja paroquial muito perto da casa de meus pais, que o prior ainda conserva. Ainda conserva, porque nunca lá foi tirado, portanto, enfim, já passaram lá muitos padres, mas conserva o decreto do bispo Dom Ernesto Sena de Oliveira, de 1954, se a memória não me falha. Foi um bispo de Coimbra, com as regras para as festas paroquiais. E quer dizer, a gente lê o que vem naquele decreto, imediatamente pensar assim, isto era, não era preciso há 50 anos, era preciso era agora, para haver regra, não é? Mas não, hoje em dia parece que está tudo bem, ninguém avalia isto negativamente. Eu lembro-me quando foi o ano sacerdotal e falámos muito da figura do São João Maria Vianney, que conhecemos como é que ele evangelizou aquela paróquia. E, portanto, uma das coisas que ele fez foi a guerra às festas populares, porque estas festas populares eram o pretexto para todo o tipo de pecados de luxúria, de embriaguez, de tudo e mais alguma coisa, e ele evangelizou. Fazer a festa, sim, mas fazer a festa religiosa, cristã, celebração da fé. Ora, eu estou a querer, resumindo, que hoje é muito necessário fazer um exame de consciência. Os padres afadigam-se a correr a dar os banhos de sol aos santos, gastam-se rios de dinheiro em coisas sem jeito nenhum, e eu pergunto, com esta termino esta parte da minha intervenção, dos rios de dinheiro que se gastam em favor de santos que foram mestres insignes da caridade e do amor cristão, quantos euros vão parar à bolsa do mais pobre, na partilha fraterna, na caridade para com o próximo? Na esmagadora maioria, zero. Zero. E, portanto, isto deve-nos a nós afligir o coração sobre que negócio pagão é este que nós permitimos que entrasse dentro do templo. Estou em crer que aquele episódio de entrada de Jesus no templo de Jerusalém deve ser o evangelho que devia ser lido em todas as festas religiosas populares que se fizessem, para nos chamar à consideração. E Nosso Senhor, se viesse aqui, o que é que ele fazia? Se entrasse neste recinto de festas: fizestes da casa de meu pai uma casa de comércio, fizeste da casa de meu pai uma casa de luxúria, de corrupção, de deboche, de pecado. Termino. Deito o manjerico na manhã de São João, deito o manjerico e com ele o coração. Agora acredito na tua afeição. Deito o manjerico na manhã de São João, deito o manjerico na manhã de São João, deito o manjerico e com ele o coração. Agora acredito na tua afeição. Deito o manjerico na manhã de São João, deito o manjerico na manhã de São João. Manjerico, manjerico, manjerico, há quem me dera cheirar no peito daquela moça que vai ali a passar. Cai o orvalho do céu, ai, ai, ai, para regar o manjerico, ai, ai, ai. Cai o meu olhar no teu ao ver-te no bailarico. Deito o manjerico na manhã de São João, deito o manjerico e com ele o coração. Agora acredito na tua afeição. Deito o manjerico na manhã de São João, deito o manjerico na manhã de São João, deito o manjerico e com ele o coração. Agora acredito na tua afeição. Deito o manjerico na manhã de São João, deito o manjerico na manhã de São João. O verde do teu vestido é da cor do manjerico, há quem diga que ele é feio, mas para mim é o mais bonito. No rescaldo da noitada, o manjerico ficou comprado de madrugada por alguém que te lembrou. Ah, meninas, a bater aí com os martelinhos na cabecinha das meninas. Ai, arruga! Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa. Estamos a falar das festas populares. De São João Batista, de Santo António de Lisboa, e vamos também procurar falar um pouco de São Pedro e de São Paulo. Há pouco, enquanto Francisco fazia a sua exposição, ocorreu-me que eu penso que era João Paulo II, há muitos anos, numa encíclica, não estou completamente seguro, mas que penso que numa encíclica sobre a misericórdia, que ele dizia que este mundo nunca precisou tanto de misericórdia. E alguém lhe perguntou porque é que hoje as pessoas se desviavam tanto comparativamente com uns séculos para trás. E a resposta, que creio que foi de João Paulo II, como digo, não estou completamente seguro, mas penso que foi ele dizia, porque os ateus vão arranjando formas de nos desviar noutro sentido. E eu penso que, se calhar, estas festas populares também, sem terem sido promovidas, mas a verdade é que as coisas vão passando e vão acontecendo e vamos verificando que, embora sendo festas de santos, de espiritualidade não têm nada ou praticamente nada. Soutora, fiquei com a impressão que, na pesquisa que fiz, que encontrou muito pouco de São Pedro, não, encontrou algumas coisas de São Pedro, mas muito pouco de São Paulo. E parece que tinha vontade de falar de São Paulo. É bom, eu tenho uma simpatia muito grande por São Paulo. E São Paulo e São Pedro são considerados as colunas da Igreja. Portanto, acho que ele merecia realmente mais resiliência e talvez que as pessoas se debruçassem mais sobre o que ele ensinou. Inclusive, nós sabemos que logo de início, entre São Pedro e São Paulo, houve uma certa divergência e daí ter que... E houve apóstolos a separarem-se, a ir para o lado de São Pedro, e tudo isso foi feito com uma reflexão cristã e que levou a perceber melhor o que era uma evangelização. E acho que nós, católicos e cristãos, a começar pelos da Unidade Pastoral, e neste caso pela Irmandade Santana, que não posso deixar porque eu estou indignada com a Irmandade Santana, ao ponto de ler os estatutos por causa da leitura dos estatutos mais aprofundada, não desistir de ser da Irmandade. Porque se não desistia de ser da Irmandade, visto que há três parágrafos que falam de que a Irmandade tem obrigação de participar na evangelização da terra, da paróquia, tem obrigação de colaborar em todos os programas que houver para que o reino de Deus avance. E eu acho que pergunto-me se haverá 5%, 2%, 3%, 1% de irmãos da Irmandade que saibam que têm essa preocupação. Inclusive, nas conversas que eu tenho tido, nem sequer sabem o que é evangelização. Ora, eu acho que o São Paulo precisava de voltar para aqui para nos explicar o que é evangelização, quais são os deveres do cristão e o que é que Deus espera de cada um de nós. Francisco, São Paulo realmente impressionou e continua a impressionar pela sua grande força. Eu próprio, pronto, também sou, como é que vou dizer, talvez um admirador do esforço que este homem fez, a valentia que ele tinha combatendo os próprios cristãos. E a partir do momento em que ele vê que de facto está errado e que muda, e mantém essa valentia, portanto, para exatamente em sentido inverso, em relação, portanto, aos próprios judeus, e realmente às vezes dá-me para refletir, para pensar no seguinte. Pronto, hoje nós lamentamos que as coisas não estão bem, que não temos meios, e de facto, olhando um pouco para São Paulo e vendo que naquela altura transportes não havia, cavalo também se calhar teve enquanto Jesus não lhe apareceu, calcorreou milhares e milhares de quilómetros, não por estradas, porque não havia, por caminhos que estavam cheios de vegetação no meio e dos dois lados, em que podiam ser assaltados a todo momento. Ali restaurantes não havia e eles passavam com umas azeitonas e um pouco de pão, fazendo milhares, centenas, milhares de quilómetros, correndo o risco de a todo momento serem assaltados. Depois, vou dizer que Nosso Senhor pregou-lhe uma partida, não é? Ele nunca mais teve sossego. Ele chegava a uma terra e ou era perseguido, ou era insultado, ou era maltratado, ou era apedrejado, e ele tinha que correr de um lado para o outro, e assim, de facto, ia espalhando a palavra de Deus. Ele não conseguia parar em lado nenhum, e pronto, onde chegava ele tinha aquela força, e portanto acabava por levar a mensagem de Deus a todo lado. Ele não conseguia parar, apesar daquele meio hostil. Eu acho que ele de facto é um grande exemplo, um grande testemunho para os nossos tempos e para todos os tempos. Mas, doutora, parece-me que também tinha vontade. Não, de... É que eu gostava de... Certamente o senhor Diácono lembra-se, porque além da memória formidável que eu não tenho, mas eu gostava de invocar o Evangelho de anteontem. A epístola, salvo erro, que é aos Gálatas, em que mostra exatamente, é na missa do dia, hoje é sábado, portanto é na missa de sexta-feira, em que mostra bem o que é que foi a vida de São Paulo e como é vergonhoso para nós católicos o acomodamento em que a gente vive e o prazer e a busca de prazer que os católicos têm, a fuga que eles têm ao sacrifício, a fuga que eles têm à entrega, a fuga que eles têm a uma religiosidade convicta. E eu desafiava o senhor Diácono a ler esse texto, se lhe tiver aí ao seu alcance. Sabe qual é o texto do Evangelho de anteontem? Francisco. Em que ele exatamente diz tudo quanto lhe tem acontecido, desde os naufrágios aos apedrejamentos, às ameaças de morte, à fome, à sede, aos chicotes, não tem? Que eu acho que é um texto riquíssimo. Ele de facto passou por tudo, impressiona-me muito. Até quando... E não desistiu. Continuou sempre, por mais a sua desclavasse, por mais naufrágio que tivesse, por mais sede que tivesse, por mais ameaças que tivesse, ele não desceu. Sobre esse aspecto, eu faço-me lembrar o Papa Francisco, que deve estar a ser ameaçado também, ainda não apedrejaram, mas deve pouco faltar, mas não desiste. na vida de São Paulo, uma coisa que me impressionou muito foi quando ele fez aquela viagem, portanto a pé, creio com Barnabé e com o sobrinho de Barnabé, Marcos, creio que não estarei a falhar. Marcos era um jovem, muito jovem, não é? E de facto, em face da dureza do percurso, quilómetros e quilómetros por atalhos, fome, medo de serem assaltados, de noites que lhes passavam, que passavam no caminho e que eles tinham que ficar, e Marcos disse, não, isto não, eu vou voltar. E assim foi. Pronto, Marcos era um jovem e criou ali um problema, porque, pronto, para Barnabé, porque era sobrinho, mas Barnabé, portanto, entendia que devia acompanhar Paulo, Marcos acabou por apanhar o primeiro barco e regressar. Mas pronto, isto é apenas uma parte para dizer que de facto isto foi uma vida muito, muito dura. Francisco, temos 2 minutos para acabar. Bem, nós estávamos para falar de festas populares e demos um giro, viemos desembocar a São Paulo. Enfim, as festas populares, sobretudo estas que aqui em Portugal são muito mais próprias, Santo António, São João, São Pedro e São Paulo, são festas em homenagem a santos que tiveram uma alma evangelizadora, de apóstolos. Todos eles são grandes apóstolos de Jesus Cristo, três da Igreja Apostólica, São Santo António já posteriormente. Todos eles são almas apostólicas e, ao falarmos das festas populares e das festas, da necessidade de evangelizar as festas populares, eu penso que temos aqui, diante de nós, é-nos apresentado estes ícones de homens que souberam falar de Cristo por todos os poros da sua pele, não é? Porquê? Porque tinham uma relação de proximidade com Cristo. Quando vocês estavam a falar, estava-me a lembrar da estadia de Paulo em Filipos, e para perceber o quilate num homem destes, das perseguições, das dificuldades, não é? Vocês sabem o que aconteceu em Filipos. Ele foi lá, encontrou uma mulher que estava, tinha poderes de adivinhação, era escrava, e os senhores ganhavam muito dinheiro, porque cada consulta pagava-se caro, forte e feio. E São Paulo chegou lá e começou a evangelizar e a dizer que não pode ser nada disto, isto é um erro o que estão a fazer. Esses senhores irritaram-se com aquilo, porque viam que o seu lucro ia partindo, e levaram Paulo e Silas para a praça pública, condenaram em público a rebelião. A multidão de Filipos amotinou-se contra Paulo. Diz o texto nos Atos dos Apóstolos, vocês podem ler isto depois no capítulo 16, né? Arrancaram-lhe as vestes, mandaram-nos açoitar, deram-lhe muitas vergastadas, meteram-nos na prisão. Vejam que dia maravilhoso. Era um sábado. Vejam, hoje estamos a gravar um sábado. Vejam que sábado maravilhoso São Paulo e Silas tiveram. E vocês sabem o que é que aconteceu? No final de um dia destes, no final de um dia maravilhoso destes, de um tribunal injusto, de uma condenação injusta, de uma coça monumental, conclui assim o texto deste sábado em Filipos. Cerca da meia-noite, Paulo e Silas, em oração, entoavam louvores a Deus e os presos escutavam-nos. Quem é que depois de um sábado destes, de perseguição e pancadaria, presos pelos pés numa prisão, numa masmorra, canta louvores a Deus? Só uma alma apostólica, uma alma extraordinária. É estes que celebramos, o sangue destes que nós celebramos nestas festas populares. É uma estrela no arco enfeitado, no céu de Lisboa, na marcha a passar. Meu Santo António, se tu vires passar algum rapaz sem par, sozinho pela rua, vai-lhe dizer que eu já tenho um balão, um arco e uma canção e dizer que eu já tenho um balão, um arco e uma canção e a imagem tua. Faz um milagre, dá-me um lindo par para eu depois casar. Dá para o São João e no São Pedro já vou a marchar com ele a segurar no arco e no balão. Casar, lá para o São João e no São Pedro já vou a marchar com ele a segurar o arco e no balão. O nosso tempo chegou ao fim, só lembrar que este programa é repetido exatamente na segunda-feira, que é o dia de São Pedro e de São Paulo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.